Queda 9-0. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1 4209. 2000 no 0 no 1 4209. Trip 55 no 5, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1. Ok, para 2000, ajustado 0 no 1, no trip 55 no 5. No 5 para o curso localizador, esquerda proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 20, reporte estabilizado. Passando 080 para o 070, 3305. 3305, desse e mantenha o 050, reduza para 2109. Para o 050, reduzindo 210 para 210 nós, 3305. Azul 4209, esquerda proa 170. Esquerda pro 170, 4209. Rio 5972, reduza para 2109, nós. Desça para o 040. 040, 210, nós, Rio 5972. No 78, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18, meia, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Tá 3, 1 no 78. 3, 1 no 78, boa, 1011, aguardando pista livre. Aguardando. Localizador, esquerda pro 140, reporte estabilizado. Esquerda pro 140, para o localizador, 42 é o mais. É 22402, na minha escuta, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, Oceaner 6224. Seco 595, estabilizado na LED, avistado. Chame torre 1 no 8, decimal 612, 55 no 5. 55 no 5. Após pelota livre, Luna ou Rio 592 na média pro? 5972 autorizado para 2000 pés, após pelô pro de Duna, ajuste no 0 no 1. Gente, 2011, após pelô Duna, Rio 5972. Avistado. Trip é o número 2011, aguardando pista livre. É possível, senhor, aguardando pista livre. TAM 3305, desça para 3000 pés, ajuste no 011, sob vetor para o sequenciamento, mantenha presente proa, está limitado pelo custo do localizador. 3000 pés, sob vetoração, mantenha proa, limite localizador, TAM 3305. Azul 4209, reduza para aproximação. Valeu. Cinco nove sete dois, reduza para 1970 nós. Reduzindo, 1970 nós, Rio 5972. Estabilizado, 4209. Mais. 4209, a aeronave que está à sua frente está mantendo 100 nós de ground speed. Vou ter que retirá-lo para um novo sequenciamento ou o senhor arremeterá. Ok, podemos manter a aproximação reduzindo para a mínima, ver se é possível, senão aí mexe no ADA. Sente então. Usa para a mínima, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18 meia. Trip, tem pouso autorizado, 080, 10 nós. 75 na 5. Torre, boa noite, azul 4209, passo externo, baixo trabalho. 4209, número 2, o ajuste 611, reporte na DA. Gente, reduziu pra mínima já. A 3305, reduza para 1709, curve à direita na proa 075, reporte estabilizado. Proa 075, reduzindo para 1709, na 3305, informar estabilizado. No 5 ao 0612, agiliza a direita na delta. E agilizando faz a delta. ...4209, uma centena, 10 nós, pouso autorizado. Teve pouso, 4209. Trip 55 no 5 na minha escuta, Alfa e Juliette, remota 14. Alfa e Juliette, remota 14. 22, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Trabalho. Rio, boa noite, o ajuste 1011, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente do ajuste, aguardando pista livre, Rio 5972. Desça para 2000 pés, está autorizado ELS. Gente, já está estabilizado, 3305. Cliente, complete com a torre 118, decimal meia dúzia. 186, 3305. 4209, solou ao 08, direita na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, azul 4209. Torre Salvador, tão 3305, estabilizado em LS, X-Ray para 10. Rio 5972, pouso autorizado na 10, uma centena, 10 nós. Uma centena com 2, livre pouso na 10, Rio 5972. Uma centena com uma dezena, 10 nós. Gente, uma centena com uma dezena. 3305, boa noite, é o segundo, 1011 no ajuste. Gente, aguardando autorização de pouso, então 3305. Rio, Solo os 10 na minha escuta, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3 na sua escuta. Solo os 12 na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 5. Na escuta, via Alfa e Juliette para o portão 05, tá? 3305. Salvador, boa noite, chegou um 076 com a uniforme. Boa noite no 076, identifique. Desça na chegada Mária até 2000 pés, ajuste no 0 no 1. No 2000, chegada Mária, ajuste 10, 1 no 1, 076. Salvador, está liberada a velocidade para o gol 1076? Afirmo. Obrigado. Solo. Solo, Salvador. Salvador, ground time 3152. Estimativo, reporte estabilizado. Hoje, Luna, reportamento estabilizado, vamos 076. Alpha level 370, you confirm your expected departure, Zika 1 Alpha, confirm. Rafael Puca de parte. Puca, tem. Three one five two, your flight plan was cancelled. Because they OBT. You can take now the company and call back. Stand 3152. Okay. Salvador, Yankee Alpha. Yankee Alpha, percebe. Ok, acorda a informação do controle, está cancelado o nosso plano aí. Pergunta se foi dado algum DLA aí. Eu poderia confirmar a informação? Foi cancelado o nosso plano. Tem algum DLA no plano? Do 3152 para São Maceió? No meu sistema eu não estou visualizando nenhuma. E como não chegou até o tempo normal, o centro cancelou o plano. Agora provavelmente era que ser feito outro. Paulo, Salvador, Azul 4209. Prossiga. Por gentileza, nosso plano para Confins, nível 380, qual seria a saída prevista? Confins 38, informação alfa, saída da EL. Da EL, obrigado. Salvador, Oceanair 224. Diga. Autorização para gentileza para Aracaju. 224, escute a Alfa e aguarde cópia. Guardando qual a saída? Saída Puca. Puca? Afirma. Obrigado. Azul 4209, cópia. Jogou 076, está prisão no final da 1-0. Chame torre 1 no 8, decimal 6-12. 18-62, obrigado. Prossiga. Nós entramos em contato com a empresa, ela vai entrar em contato com vocês para aprovação do plano, tá? 3152. Conhece ou com CGNA? Acho que via CGNA. Ela fez a DLA, tem o QSL lá, vão entrar em contato direto. Se não receber alguma coisa, informa, senhor. Salvador, boa noite, eu vou 076, estabilizado no final da 1-0, baixar a travada. No 076, boa, o ajuste 1011, uma centena 10-9, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado, ajuste 1011, estou 076. Azul 4209, pronto a cópia? Cópia, 4209. 4209, está autorizado com fins 380, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, bridge. Após bridge, conforme a rota de seu plano, controle 1935 e transponder 5033. Entendeu que está autorizado para confins, nível de voo 380, decola da 1-0 com curva direita na saída da EL. Após da EL, lida após bridge. Após, conforme rota do plano 1935, controle 5033 do transponder 4209 da Zona. 4209, correto, reporte posto. Na posição de número 8, chamará quando pronto. 6224, Oxané, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem 1-0, com esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1935, transponder 5042. 190 para Aracaju, decolador 1-0, com a esquerda, Pucajama, Aracaju, 5042, transponder 1935, controle 6224. 6224, correto, reporte pronto. No 076, solo 29, na minha escuta Alfa Juliette, portão 612. Escuta Alfa Juliette, 612, vamos 076.